Em 2013, Portugal estava tentando se levantar de uma crise econômica, né, que varreu não só Portugal, mas o mundo todo. Mas para mim era como se eu estivesse voltando a uma época em que essa precariedade eu já tinha vivido antes no Brasil. Portanto, fiz uma migração de precariedade, assim, né, um circuito. E não sei, eu digo isso porque para mim foi formador e foi importante ver esse outro lado do espelho, digo no sentido de que houve um processo de colonização e eu estava aqui no lugar do. Eu era o outro no lugar daquele que colonizou, então para mim foi importante passar por esse processo, porque quando você está num lugar onde você é um sujeito subalterno, você perde vários privilégios, né? Eu me vi como migrante brasileira, racializada naquele momento da minha vida e pensei, olha, eu vou fazer o que mais gostaria de ter feito e nunca fiz. Nunca fiz porque não tinha formação ao meu alcance, nunca fiz porque não, nunca, não é uma coisa que te digam, olha, vai fazer banda desenhada porque você vai ser uma pessoa bem-sucedida, né? Isso é ótimo para sua vida, vá. Então, naquele momento de desgraceira total à volta, eu fui fazer banda desenhada porque era uma forma de cura, de sobrevivência, e se nada mais restasse, ao menos eu tinha tentado. Eu lembro perfeitamente, uma das coisas mais engraçadas que já me aconteceu numa Comic Con foi precisamente quando estava a vender o sarilho pela primeira vez. Eu dizia a 100% das pessoas que passavam em frente à minha mesa, eu perguntava se eles não queriam ouvir, se não queriam ler uma história sobre romanos do futuro que moram no peso da régua e que vão numa missão na Terra ou cá à procura de um satélite. Eu disse isto tantas vezes que aquilo já me saía de cor. Mas eu lembro-me do rapaz que ficou parado a olhar e ele, como assim? Em Arouca? E eu, sim, o satélite que eu em Arouca. E ele, não pode ser. E ele folheou o livro, mas depois, não ficando convencido, foi embora. Mas voltou no dia seguinte para dizer, tipo, eu não fiquei bem. Eu não fiquei bem. Como assim? Uma história em Arouca? Eu sou de Arouca. E levou o livro. Porque é aquela coisa, achei muito engraçado que o principal motivo pelo qual aquela pessoa voltou para investir dinheiro dele numa coisa que nunca tinha ouvido falar foi apenas porque aquilo falava da terra dele. Então ele ficou, ok, agora vou ter de ficar a saber porque é que está um total em Arouca. Interruptor. Liga-te. Capítulo 3. Géneros, autores e expressão pessoal. Neste episódio ouvimos Cécil Silveira, Xisa Moura, Marcos Ferrajota e Mário Freitas. Olá, boa tarde. Eu sou Mário Meu Freitas. nome é Cécil Meu nome Silveira. é Xisa Moura. Então fui pro Arco. Tive como professor, tive a sorte de ter como professores e professoras, pessoas incríveis. Mas isso também é um outro ponto, porque eu tive mais professores, já é outra questão, que já mudou também. Mas tive aula com o Francisco Souza Lobo, que é um autor que eu admiro imenso e que é meu amigo pessoal, posso dizer isso hoje em dia. Conheci o Marcos Farrajota, que é o editor da Chile Com Carne, que também é um amigo muito querido. Portanto, para além de conhecer um novo universo, eu fui acolhido. Porque nós estávamos fazendo coisas parecidas, ou queríamos fazer coisas parecidas, e pensávamos coisas parecidas, e tentávamos. Toda a gente que estava ali naquele momento, que não era só. O Arco foi muito importante, mas toda a gente estava ali pensando em discursos não hegemônicos, em questões, em não entregar tudo para o leitor, e como fazer com que essas estratégias visuais. Estava tudo em aberto, era possível fazer tudo e ainda é possível fazer tudo nesse modo de produzir esse entrelaçamento entre imagens e palavras. Portanto, eu fui para o Arco tentar fazer banda desenhada, tive aula com o Francisco, tive aula com o Daniel Lima, tive aula com a Amanda Baeza e fui colega do Gonçalo Duarte, do Thiago Guerreiro, da Ana Braga, da Marta Salles, que é australiana, da 2Vs. Do João Carol. Eu tive muita sorte com a minha turma também. São pessoas que estão aí a produzir banda desenhada, e não só. Então, concluí esse percurso em 2000 e... no final de 2015, no final de 2016, porque fiz alguns workshops, depois disse, olha, preciso tentar fazer qualquer coisa por mim próprio, e fui colaborar com uma revista que era uma revista virtual brasileira, de vários, tinha várias pessoas que colaboravam em vários lugares do Brasil, mas tecnicamente em São Paulo, em revista GMI, falava sobre gênero, sexualidade. Sempre foi uma questão para mim, sempre me identifiquei como lésbica e, entretanto, era perfeita. Então, comecei a trabalhar ali e fazer um relato gráfico sobre o meu processo de imigração e como foi que eu conheci a pessoa com quem eu vivi e vivo até hoje. Então, fiz 30 páginas de uma banda desenhada sem vinhetas, onde o ritmo de leitura tinha muito a ver com a composição da página no seu todo, não é? Muitas cores, muita figuração com base em fotografia, e eu não sabia se aquilo era banda desenhada que eu estava fazendo sozinho. Enfim, já tinha passado pelo arco vagamente e voltei com esse trabalho. Lá encontrei o Pedro Moura, que hoje em dia é o meu orientador. Estou a tirar um doutoramento em Belas Artes e estou a produzir um livro que é uma autobiografia. É uma narrativa gráfica, é uma autobiografia, mas também tem questões que se relacionam ao gênero, classe, raça, questões de interseccionalidade. Enfim, está em processo ainda, mas foi a partir desse encontro com essas pessoas, com esse ambiente, onde, num país onde estava tudo por ser feito, em banda desenhada, eu tinha muitas coisas, muitos esforços foram feitos, e eu não estou a desmerecer isso, mas a banda desenhada, como é entendida hoje, a banda desenhada não alternativa, não hegemônica, que veicula esses discursos, mas lado B. Então, foi aí que eu me coloquei, é aí que eu sou, mais ou menos. Eu acho que é uma falta de banda desenhada para tudo, não é? Para toda a gente, ou pelo menos pessoas que tenham outro tipo de sensibilidade logo à partida. Por isso, é assim, quando vês o panorama de muitas coisas que são publicadas cá, eu acho que são todas já infantiloides, de certa forma. Opa, é o erotismo bacoco ainda, do Manara, só que é mais, são novelas gráficas ou romances gráficos, perfeitamente industrializados. A história da Maria Antonieta ou Rei Coparta, tanto faz, coisas muito pouco interessantes a nível de ideias e de formas de abordar a história ou a literatura. Haverá poucas exceções de coisas realmente bem feitas dentro desse campo. Por isso, sim, pronto, tens sempre os Lucky Lux, os Asterix e se calhar pouco mais. Mas eu pergunto-te, então, e o João Saco? Foi publicado o Palestina em 2003 e só há 2 anos que o Sefari Agoratz foi publicado cá em Portugal. Ou seja, obras dos anos 90 que demoraram cerca de 10, 20 e tal anos a ser publicadas. Por isso, falta tudo para fazer, não é? Tivemos uma exposição dele em 2003, justamente, no Salão Lisboa, sim. E foi justamente quando saiu os dois volumes do Palestina, que é o seu primeiro trabalho mais forte, mais coeso de jornalismo, obviamente ligado à Palestina e agora a dizer sobre a Bósnia, a guerra da Bósnia, não é? Eu odeio a expressão novela gráfica. Devia ser romance gráfico. Aliás, os anglo-saxónicos têm a expressão novela, e isso sim significa novela, não é? Novel é romance. O nosso problema é que a palavra romance muitas vezes está associada a uma história de amor. O termo aparece... no mundo inteiro aparece um bocado um termo diferenciado para fugir da banda desenhada infantil, não é? O mangá são imagens patetas ou alegres ou divertidas, e aparece o Gegika, que é imagens dramáticas. Por isso, realmente, pessoas dos anos 50, autores dos anos 50, começam a ter outra abordagem sobre a banda desenhada. Nos Estados Unidos e na Europa já há outros termos para além de bande dessinée ou comics, mas que nunca tiveram o impacto popular, institucional da coisa. E realmente só a partir dos anos 70, por exemplo, nos Estados Unidos, começam a usar o termo graphic novel para distanciar justamente de uma coisa que é absurda, não é? Tipo, uma coisa chamada banda desenhada nos Estados Unidos chama-se cómica, não é? Pronto, e nem toda banda desenhada é, obviamente, cómica. Isto para simplificar bastante. É assim, isso foi uma grande luta, realmente, de editoras independentes ou certos artistas para consolidar a banda desenhada dentro do mercado livreiro e fugindo, obviamente, aos termos mais depreciativos que invocam a infância ou a literatura juvenil ou popular, num certo sentido não sério e infantiloide também, não é? Pronto. Isso foi uma luta que foi feita. Estou-me a lembrar do Maus, do Art Spiegelman, a Fantagraphics nos Estados Unidos, L'Association em França, e que obviamente acabou por ser absorvida pelas grandes editoras, como, pronto, toparam, olha, já agora também podemos começar a fazer estas coisas que estes esquisitoides andam a fazer. Tanto que agora, pronto, já é uma segunda vida, no fim de contas, para a indústria. Uma segunda, ou terceira, ou quarta vida, não sei, não interessa agora. Pronto, para criar um tipo de panazinhada, possa estar numa livraria que não passe vergonha. Tipo, pronto, ok, a história da Revolução Francesa. Ah, boring. Boring se for feita, obviamente, por autores de encomenda, não é? Tipo, mas encomenda quer dizer industriais, no sentido para eles podem fazer a Revolução Francesa como podiam estar a fazer uma história de robôs, não é? Pronto. Claro que se contratas um artista interessante, obviamente ele consegue dar uma visão diferente de qualquer tema, não é? Desde crianças a brincar no parque, ou um genocídio, algures, não é? Nesse aspecto, pronto, eu acho que muita coisa que está a ser editada a nível global é francamente fraca, porque é feita a três pancadas. Cá tens uma série de editoras generalistas, mas mesmo especializadas, que andam a publicar também muitas dessas obras, mas justamente só porque, olha, como é um livro do Camus, bora lá publicar isto. Não há nenhuma visão se percebesse a própria banazinhada, por ela própria, tem algum interesse artístico, intelectual, mental, conteúdo, etc. Não é? Tipo, qualquer coisa que vale a pena gastar árvores no planeta, não é? A principal mudança de paradigma que houve na banda desenhada, pelo menos na Europa, foi a das revistas tipo Tintin, Spirou, As Vivre, aquelas revistas que todas as semanas, no caso do Tintin e Spirou, que eram editados em Portugal, que tinham duas páginas de um álbum de BD que ele era editado semanalmente. As pessoas durante 30 anos adoravam aquilo, quer dizer, que já vinha do tempo do Mosquito, do Diabreto, do Mundo de Aventuras, esse tipo de... Portanto, nos anos 80 essas revistas acabam, não é? Porque lá está, porque as pessoas deixam de ter paciência para ler duas páginas por semana. Eu às vezes não me lembro o que é que li ontem, quanto mais a semana passada. Há aí uma enorme mudança de paradigma. Depois, a designação graphic novel ou romance gráfico foi criada porque as pessoas tinham vergonha de dizer que liam banda desenhada, não é? Na prática. Quando as pessoas às vezes chegam, eu estou à procura de romances gráficos ou de graphic novels, eu fico às vezes, está à procura de um álbum de banda desenhada, não é? No fundo. É uma expressão boa nesse aspecto, embora romance gráfico, quer dizer, se nós pegarmos num romance de literatura que tenha umas ilustrações por meio, também é um romance gráfico, não é? Mas pronto, isso aí já vamos para uma questão de semântica que não é o que nos interessa aqui, mas é óbvio que é fundamental. Eu próprio, quer dizer, falo por mim, eu cada vez leio menos cómics mensais. Uma das razões é que, com a quantidade de coisas que eu leio e que já li, e com o avançar da idade, a memória começa a não ser aquilo que era. E lá está, se eu vou estar a ler uma continuação de uma coisa que já li há um mês, eu não me vou lembrar do que é que eu estive a ler. Portanto, mesmo os poucos títulos mensais que eu ainda sigo, eu prefiro guardar uns quantos e ler de enfiada, que é para sentir muito mais imersão na história. Completamente inesperado. A Porta Editora, que editou só essas lenga-lengas só porque são literárias, editaram um livro inacreditavelmente bom, que é o Sabrina, do Nick Drazno, acho esperto estar a dizer bem o nome, que só publicaram porque ele foi nomeado para os prémios... Acho que foi para o Booker Prize. Sim, exato. Mas eles só editaram por causa desse prémio. Eles nem sequer pensaram que, se calhar, aquela banzinhada é incrivelmente contemporânea, fala desta loucura toda que agora tivemos, o grande reflexo foi a invasão do Capitólio, não é? Ele está a retratar a América do Trump, das teorias da conspiração, das redes sociais, não é? Da solidão. Epá, e é um livro fantástico, mas que só aconteceu porque, pronto, é uma editora grande e compraram os direitos, sabe-se lá porquê. Se calhar foram à Feira de Frankfurt e alguém lhes impingiu e ficaram a saber que aquilo ia para o Booker Prize, Man Prize, como é que se chama? Bom, para um prémio literal importante, e editaram. Senão nunca teriam olhado para aquilo, obviamente. Aquilo que refere aos fascículos é uma marca inerente à indústria americana e à dificuldade que eles têm em mudar muito. A maior parte das vezes as grandes editoras muda tudo para que tudo fique na mesma, é o clássico. A Image muitas vezes já lança algumas graphic novels originais, ou seja, as coisas que não passaram primeiro pelos fascículos mensais. Eu acho que isso passa muito também para aquilo que é o modelo das lojas norte-americanas, porque quer queira, quer não, eles representam 80% do mercado, não é? O resto do mundo representa 20%. E eles têm aquele modelo ainda hoje extremamente fechado, que depende muito semanalmente de receber ali as edições todas. quando se calhar às vezes seria muito mais simples, muito mais rentável, sobretudo no médio e longo prazo, se fizessem graphic novels originais de 6 em 6 meses, por exemplo, coisas que não ficassem sempre eternamente fechadas na tal continuidade que eu referi há bocado, e que depois pudessem continuar a vender muito mais facilmente no médio e no longo prazo. Quer dizer, eu não consigo sequer contabilizar a quantidade de cópias do Watchmen que eu terei já vendido na vida, não é? Ou do V for Vendetta. Quer dizer, ou de coisas mesmo de super-heróis, mas coisas fechadas, como o All-Star Superman, do Grant Morrison, do Frank Whiteley. Quer dizer, o Kingdom Come, do Mark Waid. Ou seja, são aquelas coisas que o leitor, ou neste caso nós que aconselhamos, podemos sugerir, olha, aqui uma história ótima, fechada, um clássico, as pessoas podem comprar sem problemas de continuidade. Quer dizer, têm que saber um mínimo sobre as personagens. Quer dizer, toda a gente sabe que o super-homem caiu na Terra vindo do planeta Krypton e foi adotado por dois fazendeiros do Kansas. Não é preciso muito mais do que isto para a partir daí contarmos uma história do super-homem. E quem diz isso do Homem-Aranha. Toda a gente sabe que o Homem-Aranha foi picado por uma aranha, tornou-se vaidoso, não deteve um ladrão quando o podia ter feito, o ladrão depois assassinou o tio Ben, ele ficou com enormes remorsos, e com grande poder vem grande responsabilidade. E é isso que falta sobretudo perceber, porque as lojas americanas também estão cheias de monos, mas literalmente de monos, que são os cómics mensais, que vão para a prateleira, se não são vendidos naquele mês. E se não estivermos a falar de títulos minimamente clássicos, um Amazing Spider-Man, que vai lá, de vez em quando vai-se vendendo para os colecionadores, não, estamos a falar de monos que se vão eternizar, ou que vão ser vendidos a 25 ou 50 cêntimos. Se passássemos progressivamente para um regime de graphic novels, ou trade paperbacks, consoante a nomenclatura, as coisas com lombada tendem a poder vender mais no tempo. Não quer dizer que também não haja monos, que objetivamente há, mas seria sempre muito mais fácil passarmos a um regime de ter coisas mais fáceis de aconselhar, que não ficassem enterradas no meio da tal continuidade ou de inúmeros volumes. A distinção entre géneros na banda desenhada pode ser feita sobre vários eixos, dos temas à abordagem narrativa até às suas características formais. Tal como na literatura, as regras não são estanques e existem inúmeros títulos que podem ser enquadrados em mais do que uma categoria. A escola franco-belga sobressai pela produção de álbuns, que são histórias de enredo predominantemente fechado, publicadas em páginas de tamanho considerável, quase A4. Os álbuns podem fazer parte de uma série, ou seja, apesar de serem histórias encapsuladas, as personagens transitam de um livro para o outro. Tintin, de R.G., Blake e Mortimer, de Edgar P. Jacobs, Corto Maltese, de Hugo Pratt, ou até Asterix, de Goscinny e Uderzo, são exemplos de coleções editadas neste formato. Na banda desenhada norte-americana, a publicação tende a ser serializada. Isto significa que uma história é publicada em vários fascículos que chegam às bancas numa periodicidade regular. A maior parte das sagas de super-heróis é editada sobretudo deste modo, ainda que com algumas exceções. Muitas vezes são editadas mais tarde em coletâneas, reunindo os vários capítulos. Por exemplo, Ghost World, de Daniel Clowes, editado em Portugal como Mundo Fantasma, saiu originalmente de forma serializada nos Estados Unidos da América, mas fora desse país está editado como um único volume de novela gráfica. No Japão, a edição de sagas mangá também tende a ser serializada. Os volumes têm, em regra geral, um maior número de páginas e o tamanho de página é mais pequeno, ligeiramente menor do que assim. No que toca à novela ou romance gráfico, a história tende a ser completamente fechada. Neste segmento, podemos incluir adaptações de outras obras literárias, como o Diário de Anne Frank, recriado por Harry Folman e David Polonsky, ou O Gente de Dublin, de James Joyce, reinventado por Alfonso Zapico. Nas últimas décadas, estilos não ficcionais, como a crónica jornalística e a autobiografia, alcançaram grande popularidade. No tratamento jornalístico, Guy Delisle evidenciou-se com títulos como Crónicas da Birmânia, Shenzhen e Pyongyang. Já Joe Sacco afirmou-se no tratamento de cenários de guerra com obras como Palestine e Goraz da Zona de Segurança, editado pela primeira vez em Portugal em 2019. Na autobiografia, Fun Home, uma tragicomédia familiar de Alison Bechdel, Portugal, de Cyril Pedrosa, ou Neve nos Bolsos, de Kim, são algumas obras de referência com direito à versão portuguesa. Outro formato com forte expressão é a antologia, que naturalmente é uma coleção de várias histórias unidas pela mesma temática. Nódoa Negra, uma coletânea de autoras de BD editada em 2018 pela Associação Chile com Carne, bem como as publicações do The Lisbon Studio, são alguns exemplos de antologias recentes de BD em Portugal. Com a chegada da internet ao maior número de lares a partir dos anos 90, a BD, em formato exclusivamente digital, também ganhou protagonismo. Neste universo, o formato predominante é o webcomic. XKCD, de Randall Munro, e Sarah Scribbles, de Sarah Anderson, são exemplos de tiras cómicas digitais que reúnem milhões de seguidores pelo mundo todo. Em Portugal, O Sarilho, de Xisa Moura, O Gato Mariano, de Tiago da Bernarda, e Vida de Adulta, de Raquel Sem Interesse, são títulos criados para publicação digital que ganharam edição física mais tarde. Gosto de ter cuidado com a representatividade. Eu acho que o principal, a maneira principal como abordo a representatividade no trabalho, é principalmente sobre o local. Porque, como estavas a falar, a questão da pertença, a pertencer a um local, a conhecer um local e ter um. Não ter aquela coisa do. Eu sou daqui, eu conheço isto, isto aqui faz parte daquilo que é o local que me criou, por assim dizer. E também os locais que me influenciam ao longo da vida. Eu acho que isso é importante e acho que é importante as pessoas verem isso, porque eu acho que. Eu não quero estar a pisar os calcanhares de ninguém, obviamente. Mas em Portugal acho que há um excesso de foco em certas determinadas localidades e o resto do país acaba por ficar de uma maneira muito comprida de dizer que não há banda desenhada sobre a minha aldeia. Não há banda desenhada, não há mídia absolutamente nenhuma sobre a aldeia em que eu vivo. Mas a verdade é que tanto isso é sobre o lugar como também de outros pontos de vista. Convenhamos que muitas das coisas que se calhar se escrevem sobre Portugal acabam por ser, como estavas a dizer, que ver uma coisa sobre Portugal quando estamos no estrangeiro é bom, mas ver uma coisa sobre o lugar onde eu estou quando estou em Portugal, que não seja sobre Lisboa, também é bom. E eu vejo isso não só do ponto de vista geográfico, mas também do ponto de vista social, porque acho que há muitas histórias que se focam em estratos da sociedade que não são os estratos aos quais a maior parte das pessoas pertence. Os Maias é muito divertido, mas eu nunca vou ter tanto dinheiro como o Carlos da Maia, por assim dizer. E acaba por faltar aquela coisa do... aquela coisa mais terra a terra do que é de facto as vivências num determinado lugar. E eu não vou dizer que o meu trabalho explora isso em grande profundidade, porque eu sou a fazer um sci-fi sobre romanos do futuro que andam aos tiros no mato, mas eu queria tocar um bocado nisso de alguma forma. De, ok, é uma história que é passada em Portugal, mas os portugueses que nós vamos ver ao longo da história são as pessoas da terra, são as pessoas que são aquelas pessoas, sim. Não quero usar a palavra simples de maneira pejorativa, atenção. São aquelas as pessoas normais com quem tu te cruzas no dia-a-dia, não são aquelas pessoas que estão em cargos importantes ou que têm uma posição social importante. Não, é o teu vizinho, é a tua vizinha, é os teus avós, é aquelas pessoas que são 99% das pessoas com quem nós nos cruzamos e que vivem a Portugalidade, por assim dizer, de uma maneira ligeiramente diferente e mais direta do que aquele que é, do que é a versão mitológica do Portugal que nós consumimos quando fazemos mídia sobre Portugal. É o meu esforço é nesse sentido, é demonstrar do que é ser português sem ter de entrar nesses clichês mitológicos, que era pelo menos é o meu objetivo, por assim dizer, no que toca à forma como eu falo de Portugal no meu trabalho. Agora, se vou conseguir atingir completamente ou não, isso são outros 500 e também já ficará para outras pessoas decidirem e não eu. Há autores alternativos norte-americanos. Quer dizer, estou a usar a expressão alternativa porque era a designação que foi um bocado usada na própria altura, nos anos 90. O Peter Badge e o Daniel Close foram autores, e o Harvey Pickard, se bem que ele já vem dos anos 70, apesar de tudo, foram autores que marcaram a altura, quando tinha se calhar 19 anos, 18, 19, 20, por exemplo, e que me fez pensar em fazer outro tipo de banazinhada, ou que me fizeram mesmo fazer banazinhada a sério, que eu teria um objetivo concreto de fazer qualquer coisa. Bom, obviamente não vou estar a falar das coisinhas quando era criança que li, não é? Pronto, obviamente essas levaram-me sempre a querer fazer banazinhada, mas não, acho que isso não é interessante, porque são estereótipos também, são coisas que toda a gente diz. Coisas recentes, epá, sei lá... Tem havido uma série de autores coreanos, que não te consigo dizer os nomes, e japoneses. Acho que nunca posso dizer o nome porque é realmente qualquer coisa mesmo fora de comum, é o Yushi Yokoyama, que a Chile há de editar este ano um livro, e eu não estou a fazer isto por publicidade, porque não é por aí que a gente vai vender mais ou menos, mas é mesmo realmente um autor que formalmente é completamente diferente daquilo que eu já vi. Para teres uma ideia, o livro que nós vamos editar, que é A Viagem, são aí cerca de 200 páginas de uma viagem de comboio, e são, pronto, é uma viagem de comboio apenas, sem palavras. E é só isso. E acredito que estás dentro de um comboio. A experiência de leitura desta banda desenhada é perfeitamente incrível. Foi assim uma boa surpresa recente que li. E um autor, não consigo reproduzir o nome porque eu não consegui fixá-lo, mas tem um livro chamado Moms, Mães, e é justamente um tema não explorado, ao contrário do Freud, do Marx, da Guerra Civil Espanhola, ou qualquer outro tema sério, e com pronto, de qualquer coisa completamente ignorado, né? Que é a mulher doméstica, a mulher que lava as sanitas das empresas, e que é tratado sobre a vida sexual delas, as suas ambições, as suas emoções, e é um livro que é de boca aberta completamente, é um livro inacreditavelmente bom, editado pela Dronan Quarterly. Chequem, que foi editado o ano passado. No que toca ainda a outros tipos de representatividade, de uma maneira muito simples de dizer, é que as pessoas são pessoas, e há todos os tipos de pessoas, e todos os tipos de pessoas fazem parte do mundo, e então, consequentemente, eu acho que não faz sentido uma pessoa estar a fazer um projeto que lida com seres humanos e não lidar com todas as facetas da máquina humana, por assim dizer. Há pessoas que são religiosas, há pessoas que não são. Há pessoas que são heterossexuais e há pessoas que não são. E há pessoas que são de uma terra e pessoas que são de outra. E todas as outras variedades. E eu acho que se queremos falar de humanidade e se queremos ter personagens cativantes, nós podemos ir a todo lado. É claro, como também dizia um autor de manga muito famoso, se eu só tiver personagens que sejam charmosos e coerentes o suficiente, uma pessoa consegue escrever uma história só com homens. Porque vai haver variedade suficiente, ainda assim, só entre homens, para ter uma história interessante e motivante, que as pessoas queiram ler. Isso é verdade. Mas também é verdade que, se queremos fazer uma história que leve em consideração que é, de facto, a humanidade de todos os personagens, então a humanidade manifesta-se de muitas maneiras. E isso não é só homens, não é só mulheres, e não é só todos os intermédios e outras coisas fascinantes que existem pelo caminho. E, portanto, eu acho que essas coisas têm sempre, de uma maneira ou de outra, de alguma maneira, têm de entrar. Agora, a maneira como abordamos as questões é que, pronto, todas as coisas têm de ser tratadas com o seu mérito e com o seu cuidado. Eu, pessoalmente, não quero pisar os calcanhares de ninguém e, portanto, entendo que, no que toca à representatividade, especialmente de minorias e todos os tipos de minorias, eu não sou a pessoa adequada para falar da maior parte delas. Então eu posso, obviamente, mencionar a sua existência e incluir a existência dessas pessoas no meu trabalho, porque tem de ser, porque elas fazem parte do mundo e não faz sentido não as incluir, mas ao mesmo tempo eu não quero contar as experiências delas por elas, porque elas conseguem fazê-lo muito melhor que eu. Então estou a tentar focar-me, apesar de as incluir, incluí-las e dar-lhes o valor que elas merecem, mas sem tentar contar a história delas. Porque não é a minha história e eu não quero contar a história de ninguém, correndo o risco de a contar mal. Eu prefiro deixar esse trabalho para essas pessoas que certamente foram muito melhor que eu e com uma nuance muito melhor que a minha. Eu agora me identifico como uma pessoa trans no espectro masculino. Não quer dizer que eu queira seguir um papel, um padrão do homem cis, que é o homem que foi assignado ao nascimento, não é? Como homem. Então, isso já introduz uma questão sobre essa coisa da arte como identidade, que essas identidades são termos políticos que foram construídos por um sistema hegemônico. Então, vamos expressar, não sei bem se a gente consegue expressar isso com arte, acho que é um exercício muito mais para si mesmo, de cura e de interlocução entre as pessoas. Bem, nascimento e morte se encontram aí, porque a sapata nasce, acho que foi no primeiro semestre, no segundo semestre de 2016, com aquela turma que eu mencionei do Arco, Vasco Ruivo, Marta Salles, Ana Braga, Gonçalo Duarte, Thiago Guerreiro, fizeram um selo que se chamava Dor de Cotovelo. Acho que o Thiago Guerreiro não estava nesse, depois ele e a Ana Braga têm, junto com mais uma pessoa, que é a Daniela, tem uma... Daniela Inês, tem uma revista que é Triciclo, que também é uma autoedição. Então, a Dor de Cotovelo era uma tentativa de autoedição desse grupo de pessoas. As pessoas estavam se autoeditando, e lá pelas tantas o Gonçalo Duarte vem e diz: olha, nós gostávamos muito de editar essa história que você está fazendo agora, que era uma história, era um personagem de uma aula do Pedro Moura, que era um personagem, a gente tinha que desenvolver um personagem, eu desenvolvi um personagem a partir do meu documento do CEF, para quem é imigrante, sabe qual é o peso disso. Tinha um documento do CEF, uma autorização de residência provisória, estava em cima da minha mesa, e fiz o meu personagem a partir disso. Então, a partir dessa narrativa sobre esse personagem, eu fui publicada pela Dor de Cotovelo. E eles foram muito gentis no processo de edição, me mostraram tudo, como as técnicas, como funcionava riso, onde é que nós poderíamos cozer. Então, assim, é um exercício de passar por tudo, porque você sabe muito bem que vai produzir banda desenhada e vai ter que produzir o seu próprio objeto. Então, é dessa questão de pensar, da gente estar num lugar, nós estarmos aqui nesse lugar onde essas coisas que saem dessa padrão de normalização, de normatividade, elas não têm muito espaço. Portanto, essas narrativas que não tinham espaço nessa linguagem banda desenhada, nessa normatização da linguagem da banda desenhada, né? O mainstream, o que vende, o que está no radar, né? Dos grandes. A minha intenção era justamente captar nessas margens desse discurso, captar esses autores e conseguir publicar e conseguir desfazer a distância, desfazer não, mas diminuir a distância entre autores e meios editoriais. No Brasil também existia um movimento muito, muito feminista, muito incrível, que eu acho que eu tomei consciência a partir da publicação do zine XXX, que é uma resposta a uma antologia que se propunha ser uma antologia do quadrinho brasileiro e que não tinha representatividade nenhuma. Entretanto, tinha um exército de outras pessoas, que não só aqueles autores habituais, vamos dizer assim, estavam a trabalhar. Então eu achava que eu deveria dar um contributo e também receber uma dádiva, um contributo, que era publicando pessoas com as quais eu tinha contato, não contato como amigo, mas que eu via trabalhos e ficava sabendo a partir de um colega, e nós estávamos sempre querendo saber como é que as pessoas estavam a trabalhar. Então, no dia 17 de setembro de 2017, nós fizemos o lançamento do fanzine Sensui, da Marcela. Marcela não, 2Vs é o nome com o qual ela assina. É uma autora portuguesa. Era a primeira, não era bem a primeira, porque na verdade ela tinha se autopublicado com edições menores, mas é a primeira vez que tem uma tiragem. Tem que ser feito de uma forma escolhendo papéis e definindo tamanhos e número de páginas. É de fato um experimento editorial mesmo. E publiquei ao mesmo tempo a Aline Lemos, porque me interessava muito tentar fazer essa troca, mesmo que fosse assim, 50 exemplares, já valeria a pena, porque existia, estava materializado, estava feito. Nesse mesmo ano, o fanzine Sensui foi indicado a um dos melhores fanzines pela Amadora, BD. Houve muito mais abertura do que eu imaginava nesse processo de fazer essa mistura entre jogar no, jogar na, na no liquidificador essa coisa do gênero, da banda desenhada, discursos interseccionais, não é? Feminismo negro, e tinha muita coisa para ser falada ali. Existiam muitas pessoas que tinham também alguma coisa a dizer, portanto essa interlocução era importante. Neste capítulo ouvimos Cécile Silveira, autor e fundador da editora independente Sapata Press, Xisa Moura, autora do webcómico O Sarilho, Marcos Farrachota, dirigente da Associação Chile com Carne e bibliotecário na Biblioteca de Lisboa, e Mário Freitas, responsável pela editora e livraria especializada Kingpin Books. Nas notas encontrarão também uma lista com as obras e autores mencionados ao longo deste episódio, bem como indicações sobre as suas versões por editoras nacionais. Na próxima quarta-feira, continuamos a série Tiras com um capítulo dedicado à banda desenhada em Portugal. O meu nome é Ruth Correia, a edição e sonorização são do Ricardo Correia. Podes contribuir para que continuemos a produzir conteúdo para o Interruptor, com uma assinatura mensal ou com um donativo pontual em interruptor.pt/contribuir. Obrigada por estares desse lado e até para a semana. Segue o Interruptor no Twitter e no Instagram @interruptor.pt.